E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Twitch. Vou colocar uma iluminaçãozinha aqui. Mas sejam bem-vindos à primeira live que não é de jogo aqui do canal. Agora aqui a gente vai falar sobre a Cúpula do Clima que aconteceu essa semana. Então, tem muita notícia aí pra falar. Eu vou dar um apanhado geral do que aconteceu essa semana com relação à Cúpula do Clima e um apanhado geral do que você precisa saber também para entender as implicações dessa reunião que aconteceu dos principais líderes do mundo em relação ao meio ambiente e, quem sabe, também trazer algumas projeções para o futuro do que isso implica, o que isso pode implicar. E, claro, a gente precisa fazer um apanhado histórico também disso para entender o que trouxe a gente até aqui. E é isso que a gente vai falar hoje aqui na live, beleza? Eu espero que o áudio esteja tudo bem. Qualquer coisa vocês avisam aí no chat. E ao final da live vamos trazer também algumas outras notícias da semana relacionadas à ciência e tecnologia. É isso, vamos aproveitar e acessar do jeito que é possível nessa situação que a gente está. Vamos lá. Bom, eu vou, antes de mais nada, compartilhar a tela aqui, porque essa live vai ter muita coisa na tela pra gente ver, porque tem muita notícia pra gente falar, muitos acontecimentos, e até mesmo alguns vídeos que a gente vai ver aqui. Beleza? Então, por onde que a gente vai começar? Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela principal. Vou dar uma aumentada aqui para facilitar a leitura. Tirar aqui a barra de favoritos. E vamos entender o que é aquecimento global para início de conversa, né? A gente precisa entender quais são essas mudanças climáticas que a gente tem que resolver, né, de alguma forma. É isso que a gente tem falado essa semana bastante, né? Principalmente relacionado ao efeito estufa, aquecimento global, é a nossa principal preocupação com relação ao meio ambiente. E por quê? Bom, porque na verdade é justamente o aquecimento global que pode prejudicar a vida na Terra como a gente conhece nos próximos anos e não é tão longe quanto a gente achava que seria, né? A gente sempre coloca as mudanças climáticas afetando as próximas gerações, né, os nossos filhos, nossos netos, mas não é tão longe assim os efeitos que ela causa. Ela já está causando bastante efeitos e quanto mais a gente espera para fazer alguma coisa, pior são as nossas projeções para o futuro. E é justamente por isso que a gente precisa ver o quanto antes. É uma felicidade que o governo Biden trouxe essa liderança para a questão climática e que muitos países vão acabar seguindo os Estados Unidos, justamente por ser a principal potência mundial. Então, querendo ou não, a gente acaba tendo que seguir os Estados Unidos, mas felizmente é para bem. Vamos entender então o que é o aquecimento global. Aqui eu estou no site da NASA, o Earth Observatory, que vai falar para a gente, tudo bem que está em inglês, mas eu vou traduzir aqui o que foi importante para falar. O que é o aquecimento global, certo? Bom, o aquecimento global, segundo o site aqui, é um aumento não é naturalmente rápido, mas que acaba sendo, por interferência humana, muito rápido do aumento da temperatura na superfície da Terra. Aumento da temperatura média, isso seja importante de ser dito. Porque quando a gente fala de aquecimento global, a gente fala de temperatura média da Terra. Então, muita gente que infelizmente ainda trata o aquecimento global como uma conspiração ou coisa do tipo, às vezes até em tom jocoso, acaba falando: nossa, mas tá tão frio, nossa, mas já esfria e o clima vai esfriar, então não tem essa de aquecimento global. Mas, na verdade, quando a gente fala do aquecimento global, a gente fala de um aumento na temperatura média. E quando a gente fala de média, obviamente, a gente tem variações ao longo do espaço que a gente está falando, né? Alguns lugares vão estar mais quentes, outros vão estar mais frios, mas sim, a média está aumentando. E, além disso, o aquecimento global, ele causa interferências tão grandes no ritmo climático da Terra que alguns lugares vão sim esfriar mais do que os outros por conta de uma diferença nas correntes marítimas, uma mudança na dinâmica dos ventos, na dinâmica da temperatura no mar, na terra e por aí vai. Então, é importante dizer que o aquecimento global é justamente esse aumento médio da superfície da Terra, da temperatura da superfície da Terra. E os principais causadores desse aquecimento é o efeito estufa e o efeito estufa causado pelas emissões de combustíveis fósseis pela população humana, né? Porque o efeito estufa, ele é um efeito natural da Terra, em que você já deve ter aprendido isso na escola, tendo uma relação, eles sempre fazem uma para ficar mais didático, né? Lembra das estufas de plantas, né? Onde você vai ter um lugar fechado, que o ar vai aquecer e ele meio que vai ficar preso naquele local e, portanto, aquele local vai ficar mais quente do que o normal. A Terra tem uma estrutura geralmente propícia para isso, uma vez que ela tem atmosfera, e os raios solares que vão incidir sobre a Terra vão aquecer a superfície, vão aquecer a atmosfera, ou seja, o ar que nos circunda, e de certa forma, como a atmosfera está presa aqui na Terra, de fato não tem para onde esse calor ser dissipado, de modo que ele vai ficar ali contido e vai gerar um aquecimento. Até certo ponto, esse aquecimento, ele é bom, ele ajuda a manter as condições para a vida na Terra, como a gente conhece, mas é justamente por isso que quando a gente fala de aquecimento global, a gente fala da alteração climática que não é natural, ou seja, que é causada pela interferência direta do ser humano na Terra, a ação do ser humano na Terra. O principal causador disso são os gases do efeito estufa. O principal deles é o gás carbônico, porque o gás carbônico tem umas propriedades naturalmente propícias a segurar o calor na Terra. Então, conforme mais gás carbônico você tem na Terra em comparação com os outros elementos, né, outros elementos que tem no ar, tipo oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio eu não sei se tem, mas nitrogênio eu sei que tem. Enfim, mas então quando você começa a ter mais gás carbônico do que o ar normalmente tem, pelas propriedades químicas do gás carbônico, ele vai reter mais calor do que o normal. E isso é muito preocupante, justamente por todas essas alterações climáticas que podem causar. Que alterações são essas? Bom, vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho... eu não sei se é esse link aqui, vamos dar uma olhada. Outro link da NASA falando sobre mudanças no clima de maneira geral. Então ele fala sobre a temperatura global da Terra. Teve um aumento de 2.1 graus Fahrenheit. Pô, aqui eles colocam Fahrenheit, também não ajuda, né? Será que eu consigo... 2.1... Mas primeiro tem que ir pro Google. 2.1 Fahrenheit Celsius. Ah, é porque aqui ele coloca o dado absoluto e não relativo. Enfim, esse dado eu não sei quanto que vai equivaler, provavelmente deve ser 1 grau, mais ou menos, que é o quanto de aumento da temperatura que a gente tem desde o início das revoluções industriais, desde a industrialização das sociedades humanas. Então, desde aquela época lá onde as matrizes de, baseadas em, em carvão ou em petróleo começaram a surgir, houve um aumento de mais ou menos 1 grau Celsius desde então. O aumento do nível do mar, 3,3 milímetros por ano. Isso, aparentemente, parece pequeno, né? 3 milímetros. Mas pensa o quão gigantesco é o mar. E você tem todo ele aumentando um pouquinho. Esse um pouquinho é muita coisa. E é onde, de onde está vindo essa água, são das calotas polares que estão derretendo. Que, de fato, é o que fala aqui, né? As calotas polares estão, estão derretendo, você já tem 429 bilhões de metric tons, seria toneladas a menos por ano, acho que seria isso. Metric tons, o que seria isso? Metric ton, definição, 1 unit of weight equals 2. Ah, é, então é uma tonelada, então... Então, realmente, aqui são 429 bilhões de toneladas a menos que a gente tem de gelo, que deveria estar lá, mas não está. Então, essas são algumas causas do efeito estufa, né? Esse aumento da do nível do mar pode causar inundações em diversas cidades, principalmente as costeiras. Nós brasileiros, a gente tem que se importar muito com isso, porque uma grande parte da nossa sociedade brasileira está povoada no litoral, por condições históricas que a gente conhece, mas muitas cidades costeiras são as principais cidades do Brasil, então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E sem falar naquelas ilhas, ilhotas, países lá do... lá da países asiáticos, perto da aquela área da Tailândia, perto da Oceania, por ali, está repleto de ilhas e pequenos países que são basicamente ilhas e podem ser totalmente, podem sucumbir totalmente ao aumento do nível do mar. Então, isso também é uma causa que tem que ser verificada. Aqui, por exemplo, esse daqui é um bom índice, que é o nível de dióxido de carbono, de CO2, em partes por milhão, ao longo dos últimos 800 mil anos. Você vê que, de fato, existem pontos onde existem mais ou menos gás carbônico na atmosfera. Isso é comum com o passar das eras. Você vai ter condições de eras glaciais e de eras mais quentes, e isso é natural do processo geológico da Terra. Mas olha o que a gente chega, o que a gente encontra quando a gente chega aqui nos nossos níveis humanos, que é quando a sociedade se tornou industrial. Ela simplesmente deu um salto para um nível que antes nunca havia chegado naturalmente. Então, é completamente causa humana. Isso não tem nem como negar. A ciência já considera um consenso de que as mudanças climáticas existem e que elas foram causadas pelo homem e que podem ter consequências, muitas vezes, irreparáveis. Principalmente se a gente continuar no nível de emissão que a gente tem atualmente. Nesse site tinha um gráfico bem interessante pra gente conseguir aqui, Images of Change, que a gente consegue ver direitinho o que, as imagens certinho do que dos efeitos, né, do aquecimento global. Vamos ver se ele consegue entrar aqui. Esse daqui é um lago, né, que teve foi invadido aqui pelo Waters e Asins. Eu não sei exatamente o que é isso, mas acho que na próxima vai ficar um pouquinho mais inteligível do que está acontecendo. Então aqui a gente tem a Groenlândia, o território da Dinamarca, que está muito ao norte do país, do mundo. E a gente consegue ver que antes a gente tinha calotas polares, a gente tinha gelo. Onde antes tinha gelo, agora a gente tem água, né? A gente tem pedras de gelo sendo derretidas. Aqui nessa parte onde tem terra, não existe mais esses rastros de gelo praticamente. E onde tinha gelo, a gente só consegue ver água, realmente. São essas coisas que estão derretendo e que estão elevando o nível do mar no mundo, né? Vamos ver se tem mais algum antes da gente ir para o próximo tema. A influência aqui também nos rios, né? Deixando os rios mais secos e tal. Ou alagados, dependendo da situação da geologia do local, né? Bom, então é fato, a gente está passando por esse cenário. O que que causa, como eu falei, essas emissões de CO2 são causadas especialmente, claro, carros, automóveis que durante o processo de combustão acabam quebrando combustível em partículas de CO2 que são lançadas na atmosfera. Então, por isso, uma das principais soluções acaba sendo a mudança para veículos elétricos e tudo mais. Mas a maior parte das emissões são via indústria, né? É a indústria que tem um impacto maior no lançamento de partículas de CO2 na atmosfera. Afinal, são as indústrias que estão consumindo grandes quantidades de energia. E, portanto, eles vão precisar de combustíveis fósseis que estão sendo utilizados, né? Hoje em dia, praticamente, os derivados do petróleo, gasolina, diesel e por aí vai. Mas no início da Revolução Industrial era o carvão. Outro fator que é muito preocupante, e principalmente aqui no Brasil, que é o desmatamento. Não só porque quando você desmata, você está tirando as árvores e a vegetação que naturalmente captura partículas de CO2 no processo de fotossíntese. Então, a vegetação ajuda, né, a reter esse gás carbônico, mas também você vai estar abrindo espaço para a indústria agropecuária poder criar gado, que também é um grande emissor de gás de efeito estufa, principalmente por causa do metano, que é outro gás, além do CO2, que gera um impacto, que retém um calor muito forte, até mais do que o CO2. E pensa, como a gente tem que alimentar muita gente, se faz necessário muitas cabeças de gado, né? Então, a indústria agropecuária também é um dos grandes causadores disso. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de mudar o nosso cenário, principalmente pelas indústrias que precisam trocar as suas fontes de energia por energias renováveis. Outra coisa que eu não falei, essas matrizes energéticas baseadas em carvão e petróleo são muito ruins por emitirem partículas de CO2 no ar, mas também são energias não renováveis, o que significa que um dia elas vão acabar. Não tem como você repor. Isso sim é prejudicial para as próximas gerações, porque você não tem opção, né? Quando você chegar lá no futuro e aí tiver todas as reservas de petróleo acabadas, o que você vai fazer? Então, por isso que é importante também usar as energias renováveis, não só para não jogar CO2 na atmosfera, mas também para ter alguma possibilidade de você manter a geração de energia para as futuras gerações. Quais são essas opções? Bom, são matrizes de energia eólica, ou seja, o vento que ao mover uma pá, né, um moinho de vento, ela vai gerar energia. E também a energia solar, principalmente, né? O sol, ele emite uma quantidade de radiação que chega aqui na Terra gigantesca, principalmente em países que têm uma área muito grande para isso, como é o caso do Brasil. E você deve usar esse tipo de energia para alimentar as casas, alimentar os carros e principalmente alimentar as indústrias. É uma energia renovável e que não gera impactos no quesito de ser renovável também. Então, são basicamente essas. É claro que a gente pode falar de hidrelétrica e de usinas nucleares também. Mas aí elas geram outros impactos, que aí existe toda uma discussão com relação a elas, né? No caso das hidrelétricas, elas geram alagamentos, elas geram uma devastação ali para a vegetação por causa desses alagamentos, e até de algumas comunidades indígenas, como foi o caso de Belo Monte, né? Teve toda aquela questão. E no caso das radioativas, tem obviamente o caso do lixo radioativo, que precisa ser muito bem pensado o que você vai fazer com aquele lixo radioativo. Você tem que pensar a longuíssimo prazo com relação a isso. Mas é claro, a vantagem é que você vai ter energia muito abundante e sem emitir CO2 na atmosfera. Eu só não sei se é considerado renovável, porque você está usando elementos radioativos para isso. Eu não sei se essa fonte é renovável. Teria que pesquisar. Vamos ver se uma pesquisa rápida a gente consegue ver aqui. Energia nuclear é renovável? Segundo o Greenpeace. Vamos ver o que o Greenpeace fala. Não irá apoiar programas de energia nuclear, por esse processo longo e complicado, produz lixo e relativamente arriscado. Não é renovável. Afirmo que recursos como energia solar são melhores alternativas, além de mais baratas, especialmente com países abençoados com tanto sol e usinas solares, como no caso do Brasil que eu falei, né? Então, realmente, talvez a energia nuclear não seja renovável. Aqui a InfoEscola fala que também não é renovável, uma vez que utiliza recursos que não utiliza recursos que são naturalmente reabastecidos. Então essa é a definição de um recurso renovável. Ela tem que ser naturalmente reabastecido, caso que não é na energia nuclear. Mas existem outras opções, como eu falei. A energia eólica e a energia solar são elementos abundantíssimos na superfície da Terra, que a gente deve usar com o nosso, né, com a criação de novas tecnologias. É por isso que a ciência e a tecnologia devem ser tão incentivada. Então é muito importante realmente tudo isso. Agora vamos falar da cúpula efetivamente, né? Eu já dei uma explicação aqui básica do que é o aquecimento global e qual que é a ideia, então. A ideia é que a gente tem que parar o quanto antes, reduzir drasticamente as nossas emissões de CO2 e de metano e outras coisas assim. Isso sem falar em outras questões relacionadas ao meio ambiente, como reciclagem, como, né, justamente a questão do lixo, com relação à camada de ozônio, com relação que mais? A extinção de animais e por aí vai. Estamos aqui falando de aquecimento global, que, incrivelmente, também tem impacto nessas outras questões, né? O aquecimento global gera extinção, o aquecimento global é prejudicial para a biodiversidade e por aí vai. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa reduzir isso. Então é um trabalho muito complicado, porque a gente já tem indústrias enormes, grandes corporações por trás disso. Então é muito importante que a gente tenha um trabalho bem estruturado, bem organizado, e principalmente um trabalho mundial para que isso seja feito. Afinal, a gente está falando aqui de um efeito global, um fenômeno global, e por isso que a gente tem que fazer alguma coisa a nível global. O que tem sido feito até o que a gente... Até anteriormente. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa página do Brasil Escola para a gente entender através do Acordo de Paris. Tem um outro link aqui. Todos os links que eu vou estar mostrando aqui, galera, eu vou transformar essa live aqui num vídeo para ser publicado lá no YouTube do Ciência 60Hz, que é o meu canal lá no YouTube. E na descrição do vídeo vai estar todas essas fontes que eu usei até o momento, beleza? É, eu colocaria esses links aqui no chat, mas acho que são muitos links, então acho que vai ser melhor dessa outra maneira. Você pode também acompanhar meu blog, o 60hz.home.blog, que lá também vai estar certinho com as principais referências usadas nessa live, beleza? Bom, então o que a gente tem feito a nível mundial para a gente conter essa aceleração das emissões de CO2, né? Como eu falei, os nossos níveis desde a época da Revolução Industrial até agora gerou um aumento de 1 grau na média da temperatura aqui da superfície da Terra. E esse nível já é muito preocupante. As nossas principais acordos internacionais que a gente fez até aqui, a gente falou que a gente não pode deixar passar de 2, que já é um cenário que já gera muita catástrofe. Então, de preferência chegar só até 1,5 de aumento dessa temperatura. Temperatura com relação a níveis pré-industriais, ou seja, lá de 1800. A gente pega 1800 e pega agora. Se a diferença for 1,5, tá ruim, mas é o que a gente pode fazer agora. Então, o que acontece? Bom, aqui tem um contexto histórico de que justamente ele fala isso sobre a época da Revolução Industrial, que começou a utilizar máquinas a vapor, utilizando carvão, e passou rapidamente para o petróleo, que é o que mantém-se até hoje. Bom, acontece que lá pela década de 70, né, a gente começou a ter alguma preocupação com isso, mas eu acho que a principal guinada do mundo com relação à agenda ambiental foi em 1992, onde aqui no Brasil aconteceu a Rio 92, né, que é essa conferência que foi organizada pelas Nações Unidas, né, onde 172 países se reuniram para avaliar os principais problemas ambientais e discutir metas de redução dos impactos por eles gerados. Então ali eles já começaram a ter um pouco desse desenvolvimento. Isso continuou um pouquinho depois, em 1997, com o Protocolo de Kyoto, que eles começaram a ter essas denominações, né, de COP11, né, ou COP alguma coisa, dependendo de qual que foi a reunião que estava sendo estabelecida. Até que você chegou na COP21, exatamente, que é a 21ª conferência das partes, né? Então, dessas partes das Nações Unidas, que foi o Acordo de Paris, que se firmou em 2015, que tanto se fala até hoje. O Acordo de Paris, então, o que, que ele é? Então, ele foi um agregado de 195 países que participaram do Acordo de Paris, e eles meio que acordaram em tomar algumas medidas, algumas práticas que fosse manter a temperatura da Terra abaixo de 2 graus, aquilo que eu falei. Mas, preferencialmente, se fosse possível, chegar a 1,5 grau acima de níveis pré-industriais. O Brasil aderiu a esse acordo, os Estados Unidos, na época governado pelo Obama, também aderiu ao Acordo de Paris. Claro, através de metas práticas, você tinha essas documentações, né, de reduzir o efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, isso em 2025, e depois reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005. O Brasil, como eu falei, ele foi signatário do Acordo de Paris e pode ser visto aqui no decreto número 9073, de 5 de junho de 2007, que promulga a lei do Acordo de Paris, na legislação brasileira. Então, é o que a gente tinha até agora. Com a eleição do Trump, o Trump era completamente contra as medidas ambientais e ele saiu do Acordo de Paris. Logo na campanha do Biden, era uma das principais frentes na campanha do Biden era justamente voltar ao Acordo de Paris, coisa que ele fez, acredito, no seu primeiro mandato, no seu primeiro dia de mandato. E, bom, Biden foi eleito, estamos aqui em 2021, início do governo Biden, e a gente conseguiu ver então que uma das principais agendas dele é justamente a questão ambiental. Fazer os Estados Unidos voltar a ser um líder da agenda ambiental como antes era. Os Estados Unidos tem um pouco desse vai e volta, porque na era Bush ele também não se preocupava tanto com isso, começou a se preocupar mais com Obama. Chegou o Trump, saiu da Acordo de Paris, voltou o Biden agora, então a gente está um pouco mais preocupado com a questão ambiental mesmo. Então o Biden chama as principais lideranças internacionalmente, né, do mundo, para compor uma cúpula para discutir metas cada vez mais concretas e mais factíveis, de maneira organizada, para chegar a um níveis de até zero emissões de carbono, porque realmente a coisa do clima é muito feia, as projeções do que pode acontecer se aumentar mais são complicadas. E por isso a gente precisa se preocupar tanto. Com isso, vamos abrir aqui mais um link. Só o Joe Biden ele já fez para os Estados Unidos. Ele anunciou que os Estados Unidos iria cortar 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2030. E, não sei se você vai falar aqui, vai. Ele quer tentar estabelecer como meta zerar as emissões líquidas de carbono até 2050. O Brasil também tinha uma meta até 2060 disso, que ele conseguiu, que foi adiantada para 2050, meio que uma data fatídica que parece ter sido criada. São esses 2030 e 2050. Pra você que não percebeu, como eu não percebi, 2030 é o final da década que a gente tá agora. A gente tá em 2021 iniciando essa década de 20, e 2030 é o final da década. Então a gente tem 9 anos aí, basicamente, pra reduzir em 50% as emissões do efeito estufa. Pelo menos segundo o que os Estados Unidos pretende fazer, certo? Então, é uma meta bastante robusta, assim, você cortar nesse nível é bastante intenso, e espero que dê certo, né? Até 2050 é uma outra meta muito grande, zerar as emissões líquidas. Isso significa o quê? Não significa que você não vai gerar gás carbônico, significa apenas que a quantidade de gás carbônico que você vai zerar é a mesma quantidade que a natureza leva para capturar de novo esse gás carbônico. Gás carbônico. Por isso é a neutralidade líquida de carbono, né? Bom, agora eu quero colocar aqui o vídeo, né, do próprio Biden, do discurso inicial dele na cúpula, para me permitir descansar um pouco a minha fala, porque eu estou falando desde o início da live. Mas deixa eu colocar aqui. 7 minutinhos, está traduzido aqui pelo pessoal da CNN. Deixa eu só desligar a musiquinha de fundo. Vamos dar uma olhada. Obrigado, senhora vice-presidente. Ah, não, acho que eu preciso aumentar o volume disso aqui. Só um minutinho. Os meus colegas em todo o mundo, aos líderes. Eu os agradeço. A liderança nesse tema é uma declaração à nação e a todas as nações, e especialmente aos jovens que estão prontos para encarar esse momento. O momento em que precisamos pensar no nosso planeta. É também o momento de pensar no futuro do nosso planeta. É pensar no clima. E eu acho que uma questão importante são os empregos. Porque temos uma oportunidade extraordinária de criação de empregos e oportunidade econômica com energia limpa. É por isso que o grande investimento na infraestrutura norte-americana e inovação pode trazer essa inovação dentro do nosso trabalho nas mudanças climáticas, especialmente as pessoas que foram deixadas para trás nesse processo. Eu quero construir uma infraestrutura crítica para produzir energia limpa. Aqui eu queria pausar um pouquinho para falar justamente uma coisa que ele é importante falar também, que é sobre o papel dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, na questão climática, né? Justamente porque os países desenvolvidos, eles têm mais recursos, obviamente, então eles podem investir mais em fontes renováveis e de zero emissão de carbono, e também faz parte desse processo justamente ter uma liderança dos países desenvolvidos para também ajudar não só eles mesmos a reduzirem esse quantidade de carbono na atmosfera, mas também ajudar os outros países no mundo a fazer isso e se desenvolverem de uma maneira sustentável. A Europa já tem feito um trabalho forte na sua própria sociedade para incentivar o meio ambiente. Os partidos relacionados à causa verde, né, o Partido Verde, tem países assim, acredito que na França, eles têm tido bastante apoio e bastante poder político recente para justamente fazer esse tipo de exigência. A gente viu recentemente alguns embates entre o presidente Bolsonaro e o presidente francês, justamente por causa, eu não sei se é presidente ou se é primeiro-ministro, o Emmanuel Macron. Justamente por causa dessa questão ambiental, principalmente aqui que a gente está falando da Amazônia, um dos três maiores florestas do mundo, né, que faz esse trabalho de captação ambiental do gás carbônico. Então realmente precisa ter essa relação bacana, né, entre os países desenvolvidos em desenvolvimento para que haja um esforço global daqueles que podem liderar com recursos para que os países em desenvolvimento se desenvolvam, isso é importante, mas de uma maneira sustentável. Não é fácil, é claro, mas isso demanda ciência e tecnologia, como eu sempre falo, e não é impossível, basta ter um esforço, uma liderança e organização por parte da sociedade mundial. Vamos continuar vendo o vídeo. Para o que já temos hoje e para as invenções do futuro. Eu falei com especialistas e vi um potencial para um futuro mais próspero e equitativo. Os cientistas, as evidências científicas são inegáveis. E o custo da inação continua subindo. Nós devemos agir agora, não apenas no ponto de vista do governo federal, mas nas cidades, nos estados, em todo o país. Pequenas empresas, grandes corporações, trabalhadores de todas as áreas. Eu vejo uma oportunidade para criar milhões de empregos sindicalizados, operários e trabalhadores das linhas de energia para construir uma rede limpa. Trabalhadores trabalhando, que hoje trabalham nas linhas de petróleo e gás e de carvão, que precisam ser limpas, que precisam ser transformadas para trabalhar na saúde de nossas comunidades. Todos os trabalhadores que trabalham com os carros elétricos e da capacidade de trabalhar nas estações de recarga de carros elétricos. Os engenheiros, os trabalhadores da construção civil, trabalhando em novas usinas com carbono limpo e trabalhando com aço, cimento, produtores rurais construindo novas ferramentas para lidar com o solo e para trazer a inovação de carbono no solo, que é a próxima fronteira. Nesse sentido, os Estados Unidos estão no caminho para cortar as emissões pela metade até o final dessa década. E é assim que vamos seguir como nação. E é o que podemos fazer se nós agirmos. Na nossa economia vai ficar não só mais próxima, mais próspera, como mais limpa para todo mundo e justa. Esses passos colocam o país numa economia de zero emissão até 2050. Os Estados Unidos representam menos uma parte das emissões, e um país não pode sozinho responder sozinho a essa crise. Todos nós, em particular aqueles que das maiores economias do mundo, nós devemos agir. Nós devemos fazer investimentos em nome das pessoas e da energia limpa, porque os bons empregos de amanhã virão daí, de uma sociedade mais resiliente e competitiva. Então, vamos agora nos unir para esse futuro mais sustentável, desde agora, e superar essa crise existencial de nossos tempos. Isso é extremamente importante. Os cientistas nos dizem que essa é a década decisiva, é a década na qual devemos tomar decisões para evitar as piores consequências da crise climática. Nós devemos manter as temperaturas para que elas não subam mais, para que elas não atinjam 1,5. O mundo com acima desse crescimento de 1,5 vai ter mais incêndios, furacões, tempestades. Isso vai ameaçar vidas e meios de vida. Esse é um ponto que eu não falei, né? Mas eu falei do aumento do nível do mar, né? Causando alguns efeitos em cidades costeiras e até países que são ilhas, mas também tem essa questão de que o aquecimento global gera incêndios, né? A gente tem visto cada vez mais incêndios aqui no Brasil, uma coisa que tem sido bastante importante na época de seca. A gente tem visto muito mais incêndio. Claro, existe também o aspecto que eu falei do desmatamento, né, desmatamento ilegal, principalmente para gerar campos de pasto, principalmente para o agronegócio. Mas também tem o efeito do aquecimento global sobre essas queimadas, né? Existe a questão dos furacões, que é bastante relevante para os Estados Unidos, porque sofrem muito disso ali na região sul dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que não tem tanto assim. A gente está bastante preocupado com as enchentes, tem que estar preocupado com as enchentes e com os desmatamentos e com as queimadas. Mas é claro, qualquer efeito nocivo do aquecimento global é mais um para a grande quantidade de efeitos colaterais dessa industrialização massiva que a gente tem vivido. Cada vez mais os impactos são difíceis para a saúde pública. É inegável que a ideia da realidade que pode surgir diante de nós se não fizermos nada agora. Nós não podemos fechar os olhos para esse futuro. Nós devemos agir, todos nós. Nesse encontro é o primeiro passo para viajarmos juntos nessa jornada. Em novembro, quando conduziremos na conferência do clima, vamos trazer essas discussões ainda mais. A saúde das comunidades em todo o mundo dependem disso. O bem-estar dos nossos trabalhadores dependem disso. A força das nossas economias depende disso. Os países que tomarem ações decisivas agora para construir as indústrias, os setores do futuro e as indústrias do futuro, são aqueles que vão ter os benefícios da energia limpa. Nós estamos aqui para discutir como cada um de nós, cada país, pode ter ambições climáticas ambiciosas para ter bons empregos, avançar nas tecnologias inovadoras e nos adaptarmos aos impactos climáticos. A gente precisa se mexer rapidamente. Os passos que os países terão de agora até Glasgow, quando acontece a reunião da COP, vai ajudar a proteger vidas e meios de vida no país, reduzir o aquecimento global até o máximo de 1,5 graus Celsius. Mas nós precisamos agir agora. Se fizermos isso, nós vamos conseguir, literalmente e figurativamente, mais empregos. Nós, nos Estados Unidos, nós teremos uma base mais forte para o futuro. E isso pode ser também o seu objetivo. É um imperativo moral, é um imperativo econômico. É um momento de dificuldades, mas também de possibilidades muito fortes. E eu vos asseguro que nós podemos fazer isso, e acredito que faremos isso. Muito obrigado por fazerem parte desse encontro. Obrigado pelos compromissos assumidos até agora. Deus os abençoe e estou feliz de que teremos progresso hoje e a partir de hoje. Nós temos uma escolha e nós devemos fazer isso. Bom, tá aí. Vou voltar aqui com a musiquinha de fundo. Bom, ele falou bastante justamente sobre essa necessidade de fazer a prevenção contra o aumento além de 1,5 graus Celsius. Engraçado, agora que eu percebi que ele usou a medida em Celsius, não em Fahrenheit, porque é um consenso científico, né? Tudo bem que o FI é em Kelvin, mas a diferença, a taxa de mudança entre temperaturas Kelvin e Celsius é a mesma. Enfim. Bom, tá aí o discurso do Biden, né? É interessante como ele tem um discurso bastante ligado com os jovens também, justamente porque ele está pensando na próxima geração. Ele sabe que os jovens são mais engajados com a questão ambiental e também foi uma parte relevante do eleitorado dele. Então foi muito interessante isso que ele trouxe no discurso dele, né? Eu achei bem legal. É isso para entender, né? Porque foi ele o grande articulador, né, dessa liderança para a cúpula do clima que aconteceu essa semana. E então foi bastante, bastante interessante. Agora eu quero entender, quero voltar para antes de falar do Brasil, o papel do Brasil nesse sistema todo. Eu queria dar uma olhada aqui no que os outros países fizeram. Aqui tinham representantes então, da União Europeia, do Japão, Canadá, que afirmaram que irão reduzir suas emissões pela metade então 2030. Então é o que eu falei, né? 2030 e 2050 parecem ser anos fatídicos, onde é a meta onde a gente está visando, né? 2030 para reduzir em 50%, hoje a gente tem 9 anos para isso, e 2050 para reduzir totalmente, quero dizer, a níveis de que o carbono pode ser reposto ou pode ser igualado ali de maneira líquida. Então a gente vai poder ter essas metas, né? Aqui o presidente francês, como eu falei, Emmanuel Macron, é presidente mesmo, né? Eu tinha ficado na dúvida. Chegou a dizer no evento que 2030 é o novo 2050, isto é, compromissos marcados para metade do século deverão ser adiantados para o fim da década. A frase sintetizou a disposição de parte dos participantes do evento de criar metas no mais curto prazo. E, de fato, essa foi um grande consenso nessas reuniões de justamente adiantar as metas que você tem que cumprir para poder adiantar justamente as medidas de prevenção para que você vá atrás de correr atrás do prejuízo e não deixar a temperatura aumentar muito mais do que seria, não é nem aceitável, porque mesmo 1,5 vai causar impactos, está causando impactos. Mas já é interessante você conseguir adiantar o que antes era 2050 para 2030, né? É uma mudança bem relevante. Aqui fala do papel do Biden na mudança. Como eu falei, ele é um líder que tomou para si, como os Estados Unidos é a maior potência mundial, faz sentido ele também ser a liderança nesse tipo de questão, certo? Aqui, ó, falei, 1 grau é a temperatura média que aumentou desde a era pré-industrial, lá no século XVIII. O Acordo de Paris propôs limitações desse número a qualquer valor abaixo de 2, mas idealmente 1,5, é aquilo que eu falei anteriormente. Com relação ao Brasil, né, onde eu queria chegar. Antes de falar exatamente no Brasil, eu queria falar qual que é o papel antes que o Brasil tinha, antes da cúpula, né, na verdade. O Brasil, de maneira geral, ele era um país onde a preocupação com o meio ambiente ela era mais ou menos constante, né? Até o governo de Jair Bolsonaro. Tinham medidas bem interessantes, os órgãos fiscalizadores de questões ambientais, IBAMA, o INPE, institutos de pesquisa no geral e as universidades eram todas muito engajadas nesse tipo de combate ao desmatamento, ao aquecimento global, ao uso de energias renováveis. O Brasil realmente tinha uma certa... Ele era relativamente engajado nessas coisas, tanto que entrou no Acordo de Paris e tudo mais. Porém, o governo Bolsonaro não tinha sido, nesses dois últimos anos, nada engajado com as questões ambientais. Aqui eu peguei uma matéria da Folha dizendo que 14 vezes que ações do governo Bolsonaro, tiveram um impacto negativo no ambiente. Então, a gente não vou ler tudo, como eu falei. Eu vou deixar essas referências num post e num vídeo no YouTube, num post no meu blog e num vídeo no YouTube mais pra frente, provavelmente lá pra quarta-feira da semana que vem isso esteja lá. Mas eu não vou passar por tudo, vou só dar uma geral. Obsessão anti-multas, né? Então, no Brasil a gente tinha multas para ações que iam contra o meio ambiente, né? De desmatamento e tudo mais. E o Bolsonaro sempre foi anti-multa, então ele queria tirar essas multas para pessoas que agrediam o meio ambiente. Corte em conselho ambiental, exploração de manguezais, boicote a operações, defesa de equipamento ilegal, demonização do INPE, como eu falei, um instituto que sempre esteve fazendo um trabalho extremamente relevante no que tange a pesquisas ambientais, imagens de satélites de queimadas, análise de queimadas, por aí vai. Discurso contra a ciência. Aqui a ciência é uma questão muito complicada. Eu vou colocar um link, eu já vou falar mais de um link daqui a pouco que tem a ver com o orçamento, mas eu já adianto que o orçamento que estão prevendo, acho que é para 2022, ou é para 2021 mesmo, não sei. Acho que é 2022. Ele está bastante intrincado ali com algumas questões e a ciência, obviamente, é uma das últimas prioridades. Nem dá para usar essa palavra prioridade. Então, aqui a gente tem uma questão bem complicada. Ataques a fundo da Amazônia e ONGs. Isso aqui é muito importante porque o Bolsonaro sempre teve esse ataque contra ONGs e tudo mais, sociedades indígenas, e no discurso dele, eu não vou mostrar aqui, mas você já deve ter visto por aí, que o discurso dele foi muito apaziguador e falou justamente sobre sociedades civis, qualquer coisa que pudesse ajudar, mas sendo que no passado ele falava contra ONGs. Entre outros, né? Eu não vou falar tudo como eu falei, depois eu deixo disponibilizado esse link. Mas o que eu queria dizer? Chegou uma notícia hoje, vou colocar essa aqui da Folha também, que um dia após promessa na cúpula do clima, o Bolsonaro corta a verba para o meio ambiente. Então, ontem ele fez o discurso lá na cúpula, um discurso apaziguador, e falando que ele ia ter essas metas também, né, 2050 e tudo mais, e que estava comprometido com o meio ambiente, e hoje saiu essa corte de verba para o meio ambiente. Como eu falei, está tendo todo um embrólio aí com relação ao orçamento, né, a decisão do orçamento, e parece que ele cortou recursos relacionados à mudança do clima nesse novo orçamento. Controle de incêndios, fomenta projetos de conservação do meio ambiente, por aí vai. Então, é muito interessante você pensar que ele estava meio que pedindo dinheiro para os outros países e agora ele não está dando orçamento do seu próprio, do próprio Brasil para o orçamento do ambiente, relacionado ao meio ambiente. Então é bem complicado, as falas dele foram no sentido de que as metas iam ser as mesmas do Acordo de Paris e que, de fato, as coisas iriam andar com relação ao combate às agressões ao meio ambiente, né? Mas é sempre bom manter um pé atrás no que se faz ou no que se diz, porque o que importa é o que se faz. A repercussão do discurso dele internacionalmente, e aqui eu vou colocar uma matéria do G1, de que foi um tom moderado e tudo mais, mas a imprensa ela reage com ceticismo. Então a imprensa internacional, assim como a brasileira, é um discurso bonito, mas o que importa é colocar na prática. A mesma coisa o Biden falou. O Biden classifica os anúncios de Bolsonaro como encorajadores, né? Então de fato o discurso dele foi encorajador. Mas reafirmou que ele exige o compromisso de que as ações sejam feitas. Então, as ações contra o aquecimento global, desmatamento e tudo mais, tem que ser feitas, não basta falar. Isso nos leva, finalmente, à nossa perspectiva do futuro. O que a gente espera para o futuro com relação ao meio ambiente, com relação a esse esforço internacional em prol do meio ambiente. Bom, no caso brasileiro, eu já falei, né, a gente tem que ter um pé atrás com relação ao que se fala, porque o que importa é ações, né? O que importa é a gente ter ações concretas no combate ao desmatamento, ao aquecimento global e tudo mais. Então a gente precisa ficar de olho no que será feito em ações concretas para isso, né? Quanto você vai passar para um determinado órgão, quanto que vai ser feito para combater isso, para multas com relação ao desmatamento e por aí vai. A nível internacional, como eu falei, ó, a gente teve o Acordo de Paris, que foi a COP21 em 2015, e a gente vai ter a COP26 esse ano, que é a 26ª Conferência das Nações Unidas para as mudanças climáticas, que vai acontecer no Reino Unido em novembro de 2021. Então, ao final do ano, a gente vai ter mais uma grande reunião de líderes globais em que se vai falar sobre mudanças climáticas e que, portanto, é um outro espaço onde a gente vai poder ver se ações concretas já começaram a serem feitas, se projetos já começaram a sair do papel, e a gente vai ter um pouquinho mais de noção sobre isso tudo. Bom, gente, com relação às mudanças climáticas é isso. Muita coisa a gente falou, né? A gente falou sobre aquecimento global, a gente falou sobre o histórico das conferências que a gente teve do clima, até chegar na cúpula do clima trazida pelo Joe Biden, o impacto do Brasil, né, a repercussão que o Brasil tem nessa cúpula e o que a gente pode esperar do futuro, tanto para o Brasil quanto internacionalmente. Mas como a gente falou, o que importa é um esforço global em relação a isso. Bom, em outras notícias, eu queria aproveitar aqui esse ponto finalzinho da live para dar umas outras notícias, a gente poder descontrair um pouquinho mais nesse final de sexta-feira. onde a gente está indo para o fim de semana. A gente vai ver mais algumas notícias de ciência e tecnologia, a começar por essa daqui, que aconteceu hoje de madrugada. SpaceX e NASA lançam 4 astronautas rumo à estação espacial. A SpaceX, vocês lembram, ela enviou alguns astronautas para a estação espacial há alguns meses, eu não lembro exatamente quando que foi. Mas foi a primeira vez que astronautas eram enviados à estação espacial, ou eram enviados ao espaço, em solo americano, depois de muito tempo, né? Porque nos últimos anos, nas últimas décadas, os Estados Unidos parou de lançar foguetes em território nacional, e sempre que ela precisava mandar algum astronauta para a estação espacial, eles iam utilizavam os foguetes russos, né? Geralmente saía ali no Cazaquistão, por aquela área ali, mas eram foguetes russos. Então foi a primeira vez que fizeram isso em solo americano, indicando aí a nova corrida espacial, que eu já fiz um texto sobre isso, também está lá no meu blog, 60hertz.home.blog, que é justamente a corrida espacial privada dessa vez, né? Principalmente com a SpaceX e a Blue Origin. E hoje a gente teve mais um lançamento, lançando seres humanos para o espaço em direção à estação espacial. Então vamos dar uma olhada. Vamos ver. Aqui estão os 4 astronautas. A segunda lançada pela NASA desde que os Estados Unidos retomaram os lançamentos com astronautas a partir do solo americano, ano passado, como eu falei, através da SpaceX. Vídeozinho rápido, né? Só pra gente ver o lançamento mesmo. Então, foi muito bacana, né? Aqui, se tudo correr bem, os 4 serão recebidos a bordo da Estação Espacial no sábado amanhã por 7 astronautas que já estão lá. 3 da NASA, 1 da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a JAXA, não sei, 2 cosmonautas russos e um astronauta norte-americano que dividiu um voo da Soyuz. Inclusive, você sabia que astronauta russo não se chama astronauta, se chama cosmonauta? Fica aí a informação. Bom, mais uma notícia. A gente tem... Não, essa já foi. Tá. Ah, não. Uai. Eu tinha pegado outra notícia, acho que não chegou aqui no coisa. Que é o helicóptero em Marte, vocês viram isso? Vamos pegar aqui. Helicóptero da NASA faz primeiro voo em Marte. Voo motorizado e controlado, primeiro do tipo em outro planeta, ajudará a Agência Espacial Americana a coletar dados sobre as condições no planeta. Tentativa de voo anterior na semana passada falhou. Então o que acontece? Voar com um helicóptero em outro planeta é complicado, porque ele não tem a mesma atmosfera daqui. No caso de Marte, a atmosfera é menos densa, o que significa que o esforço que as hélices têm que fazer é maior. Porque o helicóptero ele voa porque as hélices mandam um ar para baixo e pela terceira lei de Newton... Terceira? Primeira? Não. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação oposta. Então, o ar também manda o helicóptero para cima, né? O helicóptero manda ar para baixo, o ar manda o helicóptero para cima. Então, se você tem menos ar no planeta, o ar é mais rarefeito, é menos denso, então você precisa mandar mais ar para baixo para poder decolar com maior eficiência. Por isso, era um pouquinho mais difícil, né? A tecnologia que você tinha que usar tinha que ser mais bem pensada, principalmente o controle, né, desse veículo para ele poder compensar essa diferença da atmosfera. Então foi um feito muito interessante esse mini helicóptero que voa na segunda-feira lá em Marte. Vamos dar uma olhada no vídeo. A imagem não Ingenuity, primeiro voo em Marte. Voar um pouquinho aqui. Vou. Por que que isso é muito importante também? É muito importante também que você faça esse tipo de coisa, porque geralmente o que a gente, quando a gente manda uma sonda para um outro planeta, geralmente é um carrinho, né, que fica lá vagando pelo terreno do planeta, né? Só que muitas vezes acontecia desse veículo tombado, ele cair num buraco, cair numa vala, e meio que ele se perde, né? Se você não tem nenhuma tecnologia para fazer ele voltar à sua condição normal, ele fica lá preso e você meio que perde a missão, não tem muito o que fazer, né? Então é interessante que você consiga se deslocar nesse planeta por via aérea, né? Através de um drone, um helicóptero, de alguma forma assim, né? Um veículo de sustentação via hélices, né? Então é interessante, justamente ele poder fazer esse background. Ele vai poder ter imagens aéreas também, né? Então não só o deslocamento é facilitado caso você tenha uma região montanhosa, né? Muitos aclives, muitos buracos e tudo mais. Então é interessante você ter uma visão um pouquinho mais de cima. É legal. Ajuda muito. Não é fácil. Tem a questão da energia também, né? Você quando tem que ter baterias para poder voar, né? Ter a energia para você voar. Como eu falei, o ar é mais rarefeito, você precisa de mais força nas hélices e mais energia. E mais energia você precisa de mais bateria. E mais bateria é mais peso para você colocar no veículo. Então é uma matemática meio. Tira lá, põe aqui, põe cá, né? Então é complicado, mas é muito interessante que eles tenham feito isso. Vamos para nossa última notícia da noite. Uma notícia muito interessante com relação à pandemia, que é. Não, essa também já foi, gente. O que que tá acontecendo? Pera aí. Pronto, tá aqui. Eu fiz um vídeo sobre a Butanvac, tá lá no meu canal no YouTube, Ciência 60 Hz, dá uma olhada lá. Falando sobre a vacina brasileira, a Butanvac, que depois a gente descobriu que ela não é 100% brasileira, mas ela usa tecnologia de desenvolvimento da proteína do vírus no ovo, que é uma grande especialidade do Instituto Butantan. Mesmo que a cápsula do vírus que é utilizada, ela é uma tecnologia lá de fora. Mas o Butantan é muito especializado nessa tecnologia de crescimento dentro de ovos. Então, é uma tecnologia semi-brasileira aí. E como a gente sabe, a gente está precisando muito de vacinas, né? Quanto mais, melhor. E uma notícia é sempre bom com relação a novas vacinas, né? E a Butanvac foi anunciado hoje que o Instituto Butantan solicitou à Anvisa para iniciar os estudos clínicos da fase 1 e 2 da Butanvac. Lembrando que quando a gente trata de vacinas, a gente geralmente tem três fases para certificar a segurança e eficácia da vacina, né? A fase 1 geralmente relacionada à segurança, né? Ela é segura para ser utilizada em pessoas, não gera nenhuma reação adversa muito complicada. A fase 2 geralmente está relacionada a uma eficácia a princípio, né? Basicamente você vê se aquela vacina tem capacidade de gerar anticorpos e quantos anticorpos ela é capaz de gerar. quantos anticorpos ela é capaz de gerar. E a fase 3 é o teste global não, né? Mas uma população maior, para você ver realmente a eficiência da vacina em termos de porcentagem gerada à população. Então, é muito interessante que eles já fizeram essa solicitação para fazer os testes da fase 1 e 2, certo? Vamos ver agora se a Anvisa vai liberar para começar esses testes, porque, obviamente, quanto mais cedo você começa esses testes, mais cedo você pode avançar para os próximos, até que você tenha a vacina num tempo melhor, né? É claro que, infelizmente, ainda vai demorar, né? Até ela ser aprovada essa fase 1-2, fazer a fase 1-2, divulgar os resultados, pedir a fase 3, fazer a fase 3, enfim, solicitar a Anvisa de novo e até chegar aos nossos bracinhos, né? Vai demorar, então o ideal claro, deixa o Instituto Butantan lá fazendo o que tem que fazer nessas fases para continuar esse desenvolvimento. Mas o principal mesmo é adquirir novas doses, principalmente do que já está sendo feito, né? Já temos o aval da Anvisa para Coronavac, para AstraZeneca, para Pfizer. Adquirir o máximo possível dessas vacinas, dos insumos que a gente precisa para produzir aqui no Brasil, através do Instituto Butantan e da Fiocruz. E até mesmo aprovar outras vacinas, né? Sputnik, que tá um pouco lento nesse sentido. Mas é interessante que a gente consiga mais doses. Mas, como eu falei, qualquer notícia que a gente tem é valiosa. Qualquer notícia que a gente tem de mais vacina é o que a gente está mais precisando agora. Eu espero que tudo corra de uma maneira rápida para a gente ter logo essas vacinas e poder voltar à condição normal de temperatura e pressão da nossa sociedade aqui. Bom, galera, eu acho que era isso. Não sei se tem mais alguma notícia. Acho que não tem. Então, galera, muito obrigado por acompanhar até aqui. Foram quase uma hora e meia de lives, contando com a contagem regressiva, né? Então deve ser mais ou menos 1h15 de live. Falei bastante, mas eu tô bem feliz de ter feito essa live. Acredito que tenha sido bastante esclarecedora. Mais uma vez, ela vai virar vídeo lá no canal Ciência 60Hz. Pode procurar lá. Provavelmente vai sair na quarta-feira dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado informações preciosas do que foi dito hoje. Realmente, a questão ambiental é uma questão muito importante, que eu já queria ter falado, mas felizmente pude falar aqui, pude falar de uma maneira bastante extensa aqui na live, e vai virar um vídeo para vocês poderem ver as partezinhas mais específicas, para poder pegar as referências que eu usei aqui. Então foi muito legal, gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado. Eu quero fazer mais lives, né? Quero fazer lives de jogos e mais lives de ciência, comentando notícias. Não necessariamente vai ser que nem essa, onde eu dou um monte de referências, né? Porque eu pesquisei tudo antes, bonitinho. Às vezes é só para comentar as notícias da semana mesmo, ver um videozinho, reagir a alguma notícia assim específica. Ou uma live jogando mesmo, descontraído, de boas, como eu fiz eu fiz ontem com o jogo do Dandara, que vai sair vídeo, inclusive. Esperem para domingo que vai sair vídeo lá no YouTube sobre a Dandara. É um trecho da live também, né? E então espero fazer mais vídeos, mais lives, e poder interagir aí com vocês, e, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Vai lá no meu canal no YouTube, Ciência 60Hz. Dá uma olhada também no meu blog, 60hz.home.blog, que lá você vai encontrar não só os vídeos do YouTube, mas também o podcast que eu faço, o 60Hz Podcast, e também textos que eu faço de vez em quando ali para o blog. Me acompanhe em todos esses lugares, nas redes sociais também, Twitter e Instagram, 60Hz Ciência. E é isso, gente. Muito obrigado por seguir até aqui. E eu vejo vocês na próxima live. Então é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima.